de você. Não me deixe aqui ficar tão só. Eu preciso a tua voz ouvir. Sem você comigo eu nada. Vem pra mim. Quero em teus braços descansar. Sem você comigo eu já não sou nada. Você dá sentido à minha caminhada. Não me deixa só, tanto eu preciso de você. Vem pra mim, faz qualquer coisa. Vem pra mim, eu já não posso viver assim. Vem me mostrar tua luz. Vem pra mim, faz qualquer coisa. Vem pra mim, tanto eu te amo. Vem pra mim, não me rejeite, Jesus. De você, não me deixe aqui ficar tão só. Eu preciso a tua voz ouvir. Sem você comigo eu nada sou. Tanto eu preciso, vem pra braços descansar. Sem você comigo eu já não sou nada. Você dá sentido à minha caminhada. Não me deixa só, tanto eu preciso de você. Vem pra mim, faz qualquer coisa. Vem pra mim, eu já não posso viver assim. Vem me mostrar tua luz. Faz qualquer coisa, vem pra mim. Tanto eu te amo, vem pra mim. Não me rejeite, Jesus. Vem pra mim, faz qualquer coisa. Vem pra mim, eu já não posso.